Cê tá com nós. Nesse barco você tá seguro. Cê tá com nós. Minha pega aqui no pé do muro. Cê tá com nós. Subindo é muito escuro. Cê tá com nós. Pega a Cristo, a luz do mundo. Cê tá com nós, escuta a voz, escuta a voz. Seja você pobre ou boy, larga o pó que te corrói. Deixa o crime que destrói. Cê tá com nós, irmão, então sente a unção. Cê tá com nós, ouça o som que treme o chão. Cê tá com nós, irmão, seja verdadeiro então. Deixa o mundo de ilusão, vem viver o que é bom. Cê tá com nós, varão, firma os seus pés no chão. Abre o seu coração, viaja nessa canção. Sai da prisão, meu bom, se renda aos pés do Redentor. Lembra que foi por amor, por você se entregou. Cê tá com nós, louco, então louve esse Senhor. Cê tá com nós, segue Cristo com temor. Somente crê e vê, deixa o mundo sem tremer. Logo então vai perceber que Ele vive em você. Cê tá com nós, irmão, receba esse poder. Cê tá com nós você não vai morrer. Abre essa porta, deixa Ele entrar. Vem pra glória, pro altar. Demorou, vem pra cá. Jesus quer te salvar, Jesus quer te salvar, Jesus quer te salvar. Cê tá com nós. Nesse barco você tá seguro. Cê tá com nós. Minha pega aqui no pé do muro. Cê tá com nós. Subindo é muito escuro. Cê tá com nós. Pega a Cristo, a luz do mundo. Cê tá com nós. Nesse barco você tá seguro. Cê tá com nós. Minha pega aqui no pé do muro. Cê tá com nós. Subindo é muito escuro. Cê tá com nós. Pega a Cristo, a luz do mundo. Cê tá com nós, demorou, chega mais. Se envolve nessa glória com o príncipe da paz. Pois toda exaltação seja dada ao Senhor. Na mensagem, no louvor, na pura compaixão. Com prazer, com amor, operando o Senhor. Pois quem impedirá, dá um passo pra você ver o que Deus tem pra te dar. A luz vai te alcançar, salvação em sua casa. Hoje mesmo vai chegar, renuncia. Toma sua cruz e renuncia. Vai ver um novo céu que pra nós ainda brilha. Irmão, cê tá com nós. Abre essa porta e vem. Deixa, irmão, de ser refém. Esquece o mal que te convém. Eu quero te falar o valor que você tem, sim. Mostrar pra muitos que ainda não é o seu fim. Escuta aí, escuta aí, escuta aí. Cê tá com nós você vai tá feliz. Cê tá com nós. Nesse barco você tá seguro. Cê tá com nós. Minha pega aqui no pé do muro. Cê tá com nós. Subindo é muito escuro. Cê tá com nós. Pega a Cristo, a luz do mundo. Cê tá com nós. Nesse barco você tá seguro. Cê tá com nós. Minha pega aqui no pé do muro. Cê tá com nós. Subindo é muito escuro. Cê tá com nós. Cê tá com nós. Deixa que ele te conduz. Olha o novo céu azul, enxerga uma nova luz. Abre a janela desse quarto, deixa a solidão. Cenário triste, corrompido, isso não é bom. Esqueça as mágoas do passado, apaga esse retrato. Receba o amor do Senhor, se livra desse quadro. Cê tá com nós, nesse barco você tá seguro. Cê tá com nós, se apega, tira o pé do muro. Sai do obscuro, submundo, pois é muito escuro. Desequilibra a sua vida, te lança no fundo. Ouça palavra que é lâmpada, clareia tudo. Enxuga lágrimas do rosto, abraça os seus pais. A salvação chegou em ti, o anjo trouxe a paz. Fecha a janela desse mundo, não se lembra mais. Não se lembra mais. Cê tá com nós. Nesse barco você tá seguro. Cê tá com nós. Minha pega aqui no pé do muro. Cê tá com nós. Subindo é muito escuro. Cê tá com nós. Pega a Cristo, a luz do mundo. Cê tá com nós. Nesse barco você tá seguro. Cê tá com nós. Minha pega aqui no pé do muro. Cê tá com nós.